andrecedesmoral.com.br. Eu não mereço esse castigo. Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão. Não volte, amor. Eu sinto falta dos seus beijos. Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração. Casa. Tive que perder você pra ver que estava errado. Cansei de ver o sol nascer sem ter você do lado. Hoje eu sei e me dei sempre a pessoa errada. O amor que ganhei só eu sei.